noite pra escrever um samba. Foram 10, ou foram 1000, não deu para contar. Meu papel foi que você fez que removeu montanhas. E no céu dos fiéis, o senhor de tamanha façanha, os meus pés sempre dançavam pelas mãos de um bamba. Ou ao invés, faziam tudo para eu tropeçar. Se era Deus, subia ao palco a pedir perdão. Quando eu era eu, ou não eu, sim ou não. Os papéis, que eu valei noite pra escrever um samba. Foram 10, ou foram 1000, não deu para contar. Meu papel, foi de um sem fé que removeu montanhas. E no céu dos fiéis, o senhor de tamanha façanha, os meus pés sempre dançavam pelas mãos do bamba. Foi 10, faziam tudo para eu tropeçar. Se era Deus, subia ao palco a pedir perdão. Quando eu sem matiz, de lá do campo e também da matriz, eu me fiz eu escravo em papel de senhor, por amor. Foi aí que eu vi então que tudo que escrevi, e também todo papel que eu vivi, só vivi pra você, ó meu grande amor. Matriz, eu me fiz seu escravo em papel.